Ora, continuamos com o Fora da Bolsa. Muito bem, foi portanto Cantares do Minho com o tema Fora da Bolsa. Continuam sempre à escuta da Rádio Arco-Íris e com a emissão de Cantar do Galo, animada pelo mesmo António Fortes, até às 10 horas. Não se esqueçam que hoje houve mudança de hora, portanto, para aqueles que tinham o hábito de ligar à hora de Brão, e bah, tinham que esperar mais uma hora. Mas não importa, o essencial é estarmos aqui. E para difusar mais música, vamos já seguir com mais temas folclóricos. Yeah! A velho caiu e as calças, e a velha veio os calços. Lindinha, foi tudo que vocês puderam escutar, não é verdade, derivado deste tema. Bom, tenho aqui uma dedicatória a fazer muito, muito especial, hein? Portanto, trata-se da família Nunes da Chapéu de São Benzema, que vai oferecer, portanto, esta música já a seguir, que vai ser o Rancho Folclórico de Silvar São Martinho, parece-me que é isso, né? Ok? Com o tema Barreira de São Martinho, eu acho que isto, que ela que vai gostar. Portanto, a família Nunes oferece este tema à Dona Teresa Freitas, que está de parabéns hoje da parte da família Nunes. Desejo-lhe tudo de bom e bom aniversário e saúde para muitos mais da minha parte igualmente. Bom aniversário, Teresa, e que tudo corra bem. Vamos então ficar com este tema, interpretado por Rancho Folclórico São Martinho e Faf. Pronto, ok? Vamos então escutar. É o senhor Fernando Martins, não, ok? muito bem, acabou no fim. Sei como sabe, meus amigos. Bom, foi por tonto. Bareira de Silvares, que vocês viram escutar, e foi por tonto a pedido da família Nunes da Chapelle, de Samismã, que oferece este tema à Dona Teresa, que está de parabéns, Dona Teresa Freitas. Portanto, desejo-lhe tudo de bom, saúde boa, sobretudo, não é verdade? E mais dias a vir e muitos mais anos para festejar, da minha parte igualmente. Bom, vamos escutar uma pequena desgarrada, interpretada por Jorge Ferreira e o Barroso. E o Barrosá, não sei lá o que é isto, mas vamos ver o que daqui vai sair. Esquece, a verdade nunca esquece, essa noitada tão bela, essa noitada tão bela, e tal azar na fogueira, ai que festa foi aquela. É um povo tão modesto, é um povo tão modesto, norteños como que encanta. Nortenhos, povo de encanto, há festas todos os dias, numa alegria constante. É esta a vida no norte, é esta a vida no norte, não há terra como esta. Não há terra como esta, de dia há muito trabalho, mas à noite há sempre festa. Esta aldeia pequenina, esta aldeia pequenina, não sai mais da minha mente. Não sai mais da minha mente, alegra quem está triste e cura quem está doente. Terreira, cantas canções, terreira, cantas canções, amigo e camarada. Amigo e camarada, maldito-me lá onde aprendeste a cantar a desgarrada. Eu não nasci a cantar, eu não nasci a cantar, aprendi na minha terra. Aprendi na minha terra, treinava esta moda enquanto guardava o gado na serra. Eu gosto do desafio, eu gosto do desafio, por me dar a inspiração. Por me dar a inspiração, cantiga saindo da boca, mas nascem no coração. Olha lá o que arranjaste, repara bem aí o dono da vida lá que roubaste. Já lá está ele a ralhar, já lá está ele a ralhar, era o que faltava agora. Era o que faltava agora, vamos tomar mais um copo e depois vamos embora. Foi em terras Barroso,

doente mortal. Mas neste carro maldito, ele não vinha sozinho. Trazia também consigo sua mulher e filhinho. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar. Para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Aconteceu, o seu pai que tanto sofria fechou os olhos e morreu. Imigrantes ouçam bem, pois a morte é fatal. Nos trazemos devagar para abraçar Portugal. Portugueses imigrantes, nos trazemos devagar para abraçar Portugal. Temos tempo para lá chegar. Ora, muito bem, assim começa, portanto, a segunda parte deste meu programa. Foi, portanto, Henrique de Lindoso que nos interpretou este lindo tema que vieram de escutar. Continuamos com o Angelo Beloso, com a velha casa abandonada. Vamos então ver a velha casa abandonada. Da minha infância. Muito bem, foi portanto Henrique e Sandra com o tema Amor Eu Quero Ser. Continuamos com os boémios. Vamos escutar então. Charquinho e bronzeiro.

sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, muito bem, e agora vou passar aqui uma música do Manuel Silva. Para ti, os meus parabéns, para todos que estão de aniversário, que telefonaram, outros que não telefonaram, portanto, é igual, a música é para todos. Vamos então ficar com Manuel Silva, para ti, os meus parabéns. Muito bem, e para terminar a segunda parte deste meu programa, vai ser mais um tema dos boémios. Que bonito amor na vida, é verdade, é bem bom e bem bonito quando ele é bem seguido. Bom, então escutar. Amar, também quero ser amado. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Ninguém fala Ora, assim começa, portanto, a terceira parte deste meu programa. Foi, portanto, a grande Amália que nos apresentou o tema Primavera. Continuamos com João Ferreira Rosa com o tema Fragata. Minha fragata é minha, não pertence a mais ninguém. A minha fragata é minha, não pertence a mais ninguém. Gastei nela quanto tinha e fiz mamar sem vintei. Gastei nela quanto tinha e fiz mamar sem vintei. Eu levo tudo comigo, em terra não fica nada. Eu levo tudo comigo, e em terra não fica nada. Levo Deus, que é meu amigo. Levo flores, levo alvorada. Levo Deus, que é meu amigo. Levo flores, levo alvorada. Há quem diga que as saudades foi em terra que as deixei. Há quem diga que as saudades foi em terra que as deixei. Mas juro, são falsidades, que as que trago só eu sei. Eu juro, são falsidades, que as que trago só eu sei. Juntei-as em meu redor como um nó que não desata. Juntei-as em meu redor como um nó que não desata. Vão comigo para onde eu for, dentro da minha fragata. Vão comigo para onde eu for, dentro da minha fragata. Eu fui uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Ai, beija um, beija dois, beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois, beija três. Como é gostoso um beijinho português. Festa da desfolhada, arranjei um trigueirinho. Na festa da desfolhada, arranjei um trigueirinho. Era bom na desgarrada e melhor do seu beijinho. Era Ora, muito bem, foi por Tonto Hilda de Castro com o tema Beijinho Português. Continuamos com Alfredo Marceneiro, Ironia. Quando eu canto te chegasse, se pudesse

tradição. Jurei que um dia mudava, que de tudo era capaz. Já nem o sangue me lava, e tu nem raiva me dás. Parti os saltos na rua, dei a vida pela vida, mas agora olho a lua e não me sinto perdido. Esqueci a tua morada, e tu nem raiva me dás. Esqueci a tua morada, e tu nem raiva me dás. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. E assim termina a minha missão, meus amigos. São 9:56 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Já a seguir, não se esqueçam, com mais emissões aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris, assim como o telefone toca e outras mais. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto à minha companhia. Quanto eu com vós não podia ser melhor. E tenho-vos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. E continuação para poder escutar muitas mais emissões aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade e um bom domingo a todos e que tudo corra bem daqui até lá. Até domingo próximo, se Deus quiser.